嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれないでも十分じゃない、抱えた想いを信じて鋼のウォール突き抜けるか、中身 é a coroa quem escolhe o seu próximo dono. Como assim? Aquele que for capaz de reinar sobre Zephyr será o único que poderá colocar as mãos nela. Só alguém com um coração amplo o suficiente para sustentar Zephyr é que poderá usar essa coroa. É um círculo feito de um material mágico vivo. Não vai não! Eu sou contra vocês sozinha, de jeito nenhum! E eu também sou contra. E eu também! Eu acho que será muito perigoso você sair do castelo sozinha. Não tem ninguém neste castelo capaz de assumir como o novo pilar, tem? Eu tenho esperanças de que haja alguém lá fora. É muito arriscado para qualquer um ir lá sozinho. Eu também sou contra. Eu irei com você. Também não. Com duas das guerreiras mágicas lá fora pode ser ainda pior. Imagine se alguém de Faren ou Altozan resolver atacar. Mas talvez se aproveitem justamente do fato de não estarmos todas juntas. Hã? Eu estarei bem. E se houver problemas e alguém resolver me atacar, eu chamarei Rei Arte. Nós lutaremos juntos. Além disso, há uma chance de que alguém tenha ficado lá fora. Lembra-se daquela menina que Lantis trouxe pra cá? Daí! Vou pedir para o Lantis ir comigo procurar! Pois eu vou usar seu ódio como um grande divertimento. Ódio e dor, dois sentimentos que me dão tanto prazer. Eles me fortalecem. De hoje em diante, Alcyon, você será minha assistente. Seu pedido é uma ordem. Mestre Debonair. A Jornada Perigosa. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Yeah! Eles parecem ter ficado ainda mais fortes. Os monstros em Zephyr são a materialização dos espíritos. O medo no coração das pessoas faz com que se criem monstros com força redobrada. Entendo. Todos estão apavorados. Que pena. A Zephyr que eu conheci. Era tão bonita. Ah, Mas escuta aqui, por que aquela menina tem que vir com a gente? Aliás, por que tivemos que deixar o castelo junto com ela? Eu sempre pensei que você fosse o último rebelde aqui fora. Vamos logo! Você é tão pequena que não consegue correr, não é? Desculpe. Eu sei, eu também sou pequena, mas eu posso voar. Que sorte, não é? É impressão minha? Ou ele está andando mais devagar por minha causa? Não sou? Peraí! Espere por mim! Atlantis! Relâmpago! Avante! Incrível! Clef me disse que você era o único espadachim mágico de Zephyr. Isso faz muito tempo. Marine, pare de andar pra lá e pra cá e acalme-se. Eu não estou andando pra lá e pra cá. Pois se andar mais um pouco, vai acabar abrindo um buraco nesse chão. Não se preocupe. Na verdade, eu estou muito, muito calma. Então dê uma olhada em volta. Hã? Oh, nossa! Então eu fui teletransportada pra cá? Sente-se. Ficar andando por aí não vai ajudar. Eu também estou preocupada com a Lucy, mas não posso fazer nada, Marine. Eu sei disso, mas eu não consigo me acalmar. Clef, que tipo de pessoa é o Lantis? Me fale um pouco sobre ele. Eu também gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu só conheço Lantis de antes da partida de Zephyr. Eu ensinei a ele e ao irmão toda a magia que sabem. Os dois foram alunos excepcionais. Então, escolhi Zagar para ser o guardião pessoal da Princesa Esmeralda. E depois, escalei Lantis para ser o comandante da guarda do Palácio Real. Mas isso foi há muito tempo. Então, se eu entendi, ele foi o comandante que antecedeu Rafaga na guarda do palácio? Isso mesmo. Até que um dia ele decidiu ir embora de Zephyr sem dar nenhuma explicação. Ninguém entendeu. Tudo bem, não se preocupe, eu não vou ficar doente. Não se preocupe, eu não vou ficar doente. Obrigada. Será que vem tempestade? Eu esqueci, aqui não existem tempestades nem furacões. Os Você já viu uma, Lantis? Sim. Mas eu pensei que Zephyr nunca... Quando estive em outros planetas. Você andou viajando, não é? Foi uma viagem longa? Muito. E não se sentiu solitário viajando sozinho assim? Que há? O que é que está acontecendo aqui? Posso saber? Eu já disse que o Lantis é meu, caso você tenha alguma outra intenção. Como? Mocona! Você tá querendo me comer? Você tá pensando que eu sou chiclete, é? Tá pensando isso? F.T.O. Águia. Olá, senhorita guerreira mágica. Vejo que está sozinha hoje. E você? Como sabia disso? Porque além de eu ter gravado seus dados de combate, também gravei suas características físicas. Saiba que estou muito feliz por vê-la sozinha. O sistema de Zephyr é muito importante para meu planeta. Realmente incrível. Como será que esse robô funciona? FTO, ação! Raio de fogo! Escudo! Thank you. Eu não quero ver uma menina se ferir muito além disso. Portanto, pare de me combater. Meu escudo. Eu esqueci, nunca subestimar a força dos habitantes de Zephyr. Parece que eu cometi um grande erro fazendo pouco de uma menininha. Águia, já basta. Afaste-se. Elantis! Eu disse a você. O núcleo de Zephyr não é onipotente. Elantis. Eu quero o segredo desse sistema, custe o que custar. A Debonair. A única coisa que podem fazer é esperar a destruição total. Quem é esse espírito do mal de quem você fala? Essa voz. Quem é essa Debonair? É você, Zagar. Você conhece Zagar? Zagar, eu conheço. Zagar, meu amado. O meu grande amor, Zagar. Eu amei você com todo o meu... com todo o meu coração. Eu nunca o perdoarei. Sim, eu não consigo perdoar. Força da treva! Lucy! É a Lucy! O que aconteceu? Marine! Amy! É a Lucy! Ela está em perigo! 突然ドアが開くと知らない男の子が立っていた。そして男の子が案内した部屋にはオートザムのイーグルが。 マジックナイトレイアース、イーグルと囚われた光。